Se eu visse o coronavírus... Se eu visse o coronavírus, matava-o. Se eu visse o coronavírus, mandava-o para o espaço e punha-o em cima do sol para ele derreter. Se eu visse o coronavírus, punha-o na sanita e puxava a água abaixo para ele ir embora da minha casa. Se eu visse o coronavírus, dizia-lhe que é muito feio e chato. Faz as pessoas ficarem muito doentes. Se eu o visse, dava-lhe com uma raquete para o matar. O coronavírus foi preso por pedras pesadas para não sair. As grades tinham cola para o vírus não conseguir sair. Se eu visse o coronavírus, punha-o no cimo do farol da Barra. Se eu visse o coronavírus, colocava-o num frasco com uma tampa muito forte para ele nunca mais sair e não deixar mais pessoas infectadas. Apanhei o coronavírus com uma panela, cozi-o e mandei lá para fora. Se eu visse o coronavírus, ele ia para o espaço no foguetão do Luís. Colocava o coronavírus no topo do telhado do prédio mais alto do mundo para ele nunca mais de lá sair. Pai do céu, coloca no buraco negro o coronavírus, na prisão, para não fazer nenhum mal às pessoas, para todos ficarem em paz. Se eu visse o coronavírus, ia jogar um balde cheio de água em cima dele com sabão. Se eu visse o coronavírus, punha-o numa prisão e um dinossauro à porta a tomar conta dele. Se eu visse o coronavírus, matava-o com uma faca e guardava-o numa caixa para o atirar para o céu. Se eu visse o coronavírus, pregava-lhe um susto para ver se ele fugia e se ia embora. Se eu visse o coronavírus, punha ele num buraco com terra por cima. Se eu visse o coronavírus, lutava contra o vírus e mandava embora do mundo. Se eu visse o coronavírus, aspirava-o. Jardim de Infância de Santiago. Grupo 1.